fácil quando rasgo o meu coração pra ti. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Ninguém pode roubá-la de mim.